Yo, listen up, here's the story about a little guy that lives in a blue world. And all day and all night and everything he sees is just blue. Fala, macacada, estamos começando o nosso primeiro Drops do MRZI. Bate-papo descontraído, falando sobre algum tema do momento. E claro que eu estou falando de Homem de Ferro 3. Aqui comigo temos o pessoal que assistiu Bruno Henrique. Pepper Potts, massa, velho. E Ultimate Hawkeye. Duro golpe. E aqui comigo também temos a minoria que não assistiram, mas vão cagar regra. O gordo Churrumino. Eu não vi o filme porque entrei na porta do cinema. e o preto ali, Spickles. Me barraram no cinema. Então é isso aí, galera. A gente vai se juntou aí só pra falar um pouco do que a gente achou do filme aí. Bruno. Já que todo mundo é vagabundo, a gente não precisa descrever, né? Já que ninguém quer escrever resenha. vamos ver aí, Bruno. Tu que gostou do filme aí, fala um pouco. Gostei, cara. Porra. Eu não tava com. Não tinha visto, procurei não ver muito spoiler, que o filme inteiro saiu antes, né? Ah, vamos ver como que tá o filme aí. Porra, eu gostei, cara. No geralzão, assim, do filme. Teve uns errinhos ali, uns furos, uns personagens babacas, umas cagadas no final, assim. Mas, no geral, cara, tá, é um filme com cara de filme da Marvel mesmo. Não dava pra esperar muito mais daquilo. E foi divertido, cara. A Marvel começou bem a fase 2 ali. Obviamente foi melhor que o segundo filme. É, não precisava de muito, né? É, não precisava de muito. O Shane Black ali pegou que o John Favreau tinha feito e continuou, cara, com a mesma qualidade, com as piadinhas ali, que, tipo, tava no mesmo jeito dos outros, menos piadinhas que os Vingadores, né? Mas é assim, cara. É, não, tava, não era tanto uma em cima da outra, né? É, não foi aquela metralhadora, assim, metralhadora de gagzinha, tá ligado? Toda hora, mano. Uma piadinha, mas eu gostei, cara, eu gostei ali do filme. Acabou ali, ainda bem. Né? Acho que encerrou legal a trilogia? Encerrou legal, cara, encerrou legal. Agora é só esperar ver o Tony Stark como na direção ali de alguma coisa nos próximos filmes ali. Na direção do Machild ou de alguma boss financiando. O Hawkeye, dá teu parecer aí sobre o filme. Nem sei o que dizer. Mentira. Duro golpe. Ah, cara, é aquilo, né? Tipo, eu tava com hype. Tipo, caralho, vai ser foda, vai ser muito foda. Vai ser o melhor filme dos três, vai fechar a trilogia bem. E, cara, quando eu cheguei lá, tipo, no final do filme, eu fiquei com cara de tacho, assim. Tipo, o filme tipo, é um pipocão honesto, assim. Tipo, diverte, saca? Você vai querer levar uma guria, uma coisa assim pra se divertir. Diverte mesmo, tem bastante. Só que, porra, eu esperava mais, né, cara? Os caras, acho que entregaram, venderam o filme de uma maneira ruim. Você vê o trailer lá, você pensa, pô, o cara vai se foder pra caralho. O Carreirinha vai se ferrar, o cara vai, tipo... Carreirinha. O cara vai numa saga pra voltar, vai se ferrar e vai dar a volta por cima, né? Que nem brasileiro, assim. Mas tava muito aquele hype, assim, que ia ser um filme mais dark, assim, não, que eles queriam... Não, que nem negócio dark, realista. Não, eu, por certa forma, até gostei de não ter efeito, não, assim, porque senão ficar comparando com o Batman. Só esperava algo mais épico, né? Tipo, por exemplo, pô, é o final da trilogia, do maior sucesso, entendeu? E tá, pô, o filme, cara, começou muito bem. Aquela piadinha, as piadinhas do começo da armadura que ele montava ficaram legais, assim. Nem chegou a hora do ataque da mansão, que, porra, é uma cena foda, assim. O filme começou muito bem, cara. Mas depois daquela cena do ataque da casa dele lá, fodeu tudo, cara. Porra, o moleque lá que tira batata vai arrumar armadura, vai tomar no cu. Então, cara. Moleque de merda, tá ligado? Foi coisa da Disney, tipo assim, vamos colocar um menininho pros menininhos se identificar com o filme. É isso que eu ia perguntar, cara. Exato, qual é aquela... Fala, Diogo. Então, eu ia perguntar qual é desse amiguinho do frango aí, cara. Qual é dele do filme? É Disney. Amigo magro do frango. Só falta lançar ele bonequinho do moleque também, tá ligado? Cara, ele caiu... de batata massa velho. Ele caiu lá num... Só pro Churrumino situar, ele caiu lá numa cidade... E daí com a armadura toda fodida e o gurizinho meio que ajuda ele a arrumar as coisas. É, porque no trailer não faz tem... muito sentido. É, não tem, não faz sentido. Não tem nada do Mulher aqui, cara. Nada, nada, nada. É pra ter essa ligação, né, cara, com o espectador, todo esse miguezinho, ele tem que ter um personagem ali, e esse piazinho fazia frente, né, cara, dessa ligação com o espectador. Sim. É. Então, mas, é tosquinho, é, né, cara, não, mas rolou umas piadinhas legais, rolou umas piadinhas legais com ele ali, cara. Então, cara, se você, discordei de você vocês não apontam, falam assim, ah, que o filme não tem tanta piadinha com os Vingadores, porra, cara, tem bem mais. Acha, porra, cara. Aquela hora lá, a porra da mulher morreu. O cara disse assim: ah, puta, perdi a mulher. A armadura no monte, ele: ai, que merda. Porra. A puta mulher morreu, morreu, caralho. O cara tá cagando, mano, pra morte da mulher, né? É. Foda-se, né? Mas que mulher que tu tá falando? Eu achei que ele achou que morreu, mas não morreu. Ah, tá, isso. Daí tá, cara, tipo. Mas é... Tá, então vamos separar pelas partes ruins primeiro, que falar mal é mais legal, né? Tá, teve isso. Opa. Teve um moleque que foi uma. Tipo, o moleque mandou bem até, deu umas cenas legais e tal, mas. Porra. Daí que chegou pra mim no que matou. O filme tava até legal, tipo, assistível, mas teve as duas coisas que pra mim mataram o filme, cara. Que uma foi o mandarim. Que você spoiler. Via. É, que você via lá no. Não vou falar spoiler que tem gente que não viu o filme aqui em casa. Mas, não. Porra, Cara, eu já sei o filme todo. Mas é, tipo, o seguinte. Porra, os caras estavam falando na crítica que, porra, o mandarim vai ser foda, vai ser de estilo Heath Ledger no Coringa, vai ser do caralho. E os caras falando assim que, ah, que o, se o Ben Kingsley morresse, ele ganha o Oscar também. Deu, porra. Ah, tá meu foda, Deus. Aí isso aí me chamou no exagero, né? Deixa na hora lá. Sabe o que, que é o filme, cara? O cara é o Mestre Kami, cara. Mandaria o Mestre Kami, cara. Mandaria o Mestre Kami. Não dá, sério. Mas eu discordo, cara. Eu gostei dessa visão do cara que é o terrorista, que dá a cara a tapa, que se apresenta pra mídia. Na verdade, isso é tipo exatamente só a máscara. Não, né? Todo plano, o que é ruim pra, vem por trás. Pra gente que... Porque realmente é isso, ele, cara. Eu achei, ele é o testa de ferro, né? É. Exatamente. É. Mas é que pra gente que conhece a cronologia. Ah, se usado achou legal, né? Mas pra gente que conhece, tipo, sabe que é o vilão mais importante do cara. Pois é. Como a gente se coloca lá, tipo, sei lá, fazem um filme do. Sei lá, do Capitão América e coloca lá o Barão Zemo como vendedor de churros pra distrair o Capitão América. Pô, cara. Eu não vou achar legal, cara. Vou achar ruim. Não, mas aí tipo que tá. A civilizada gostou porque os fãs já criam expectativa, né, cara? É. Porque a ideia ali, tirando a expectativa, a ideia é interessante pra caramba, cara. A ideia é muito boa. É, eu achei muito legal. Se fosse um vilão menor, entendeu? Seria uma ideia boa, mas como é um mandarim, fica porra. Como eu fui no cinema já sabendo, né? Porque spoiler, sabe, tu toma no primeiro dia da estreia, tu já toma um spoiler do que é o negócio. Eu já sabia, só que eu não sabia que ia ser, tipo, um ator bem galhofa mesmo, assim, fazendo. Uhum. Achei que ia ser um... Ah, cara, mas que é muito... Que ficou foda pra caralho. A atuação do Ben Kingsley ali ficou, cara. Ficou sensacional, cara. Esse tadinho tomando cerveja, tá ligado? Tomando uma Bud vendo o jogo. Olê, olê, olê, olê. Ficou muito bom, cara. Tipo, a atuação dele ficou... Eu gostei, como eu disse, eu gostei da ideia, cara. Justamente por essa parada de terroristas, tipo... Essa parada calcada mais na realidade mesmo. É, e tem o cara que dá a cara tapa e o verdadeiro que comanda tudo tá na surdina, né? Não, a ideia é legal porque se faz tipo, um negócio, por exemplo, que a mídia faz e constrói e destrói vilões, né? Constrói e destrói. Isso é legal, mas o problema é que, pô, se fosse um, sei lá, um vilão menor, seria legal, mas como é o coisa, fica foda, né? Uhum. E, tipo, outra coisa que eu não gostei também foi no final, cara. Pô, tipo, meu, sem comentários. Deixa eu falar dessa parte. Deixa eu falar dessa parte. Fala aí. Fala, Bruno, fala. Ah, cara, eu tava gostando muito do filme, tipo, eu realmente tava empolgado, falando, cara, tipo, eu tava falando, não, esse foi o melhor da trilogia até ali, né, cara? Tudo empolgadão. Deitar, Pepper Potts cai, e eu falei, porra, ela não morreu, óbvio que ela ia morrer, né? Eu falei, não, ela sobreviveu por causa do Extreme, né? Óbvio, né? Eu já sabia daquilo, só que ela começa a lutar, cara. É, eu também, eu sabia que ela ia sobreviver, porque, tipo, se ela fosse morrer mesmo, seria muito mais dramático. Seria, tipo, porra, por só uma quedinha ali. É, exatamente, porra, por um milésimo, assim, cara, chegou, deu um lapso, eu falei, porra, ela morreu. Eu falei, não, teve Extreme, né? Não, ela vai ficar viva, pá, o Tony vai tirar de lá. E daí ela começou a lutar, cara, com Gifu, da piruleta, usou armadura, tá ligado? Cara, não, cara. piruleta, dá uma piruletinha, joga um míssil, dá um chute de míssil na cara do cara. É, falei, cara, porra, isso velho. Foi tipo, meu Deus, cara, isso foi tipo nível as panteras, tá ligado? Isso aí, exato, tava, isso aí não tava na programação dos extremos também. É. I know Kung Fu. Cara, é, exatamente, cara. Eu já tava, porra, porque quando são só soldados, a gente entende que os caras eram soldados, eram treinados pra aquilo. Mas a porra da mulher era uma secretária, velho, tá ligado? É. Porra, mais magra que eu, cara. Briga melhor que o Kirin, sabe, lá, né? Exatamente, porque melhor que o cara. É o cara que desenvolveu a tecnologia, manja mais a tecnologia do que ele. Exatamente, sem contar a armadura, que ela coloca a armadura ali, tipo, porra, ela já comandou na hora. Não é armadura, né? Ela coloca só um pedaço, né? Mas ainda assim, ela comanda tudo, tipo, porra, o Tony mesmo, quando ele coloca, toda hora, tipo, ele que é o criador mesmo, ele se bate pra até conseguir masterizar ali a técnica com a armadura. Uhum. Mas aquilo ali, cara, aquele finalzinho, tipo, porra, matou bastante do filme pra mim, cara. Cara, pra mim matou, tipo, pra mim colocar aquela cena ali, mesma coisa que colocar em um filme dos Vingadores e chegar a garota Skill e matar o Thanos, cara. Não, mas seria... Vai acontecer, hein, cara. Vai acontecer. Seria a mesma coisa. Seria a mesma coisa que um esquilo de trabuco num filme. Não, pera. Não, Rocket Raccoon, não fale mal do rato de tranca, velho. Eu até achei legal a cena que o Tony. O Tony chama a armadura pra proteger a Pepper pra ela poder sair do coisa, hein? Mas, isso, tipo, mas o pessoal sai andando com a armadura na facilidade, assim, que eu vou te contar. Os caras estão com tudo assim. Pesado, os caras estão com tudo assim, porra, aquela armadura lá do Rhodes lá, parece puta da Augusta, até o presidente dar um rolê com ela. Tipo, o Patriota de Ferro não serve pra nada, o filme todo, né? Cara, mas isso que é legal, né, cara? Ia ser mais legal se fosse o William Dafoe, né? Norman Osborn. Mas o Bruno, quando ele tinha da faculdade, pira, cara, vendo os caras tirando com a cara do Patriota de Ferro, né? Eu vou passar. Que foi muito legal, cara. Eu vou passar rapidinho. Muito só legal, ninguém respeitando ele. Ele vai tudo errado nos lugares, né? Eu vou passar só faz então, cagada. Rapidinho, só o lado positivo, pra não falar que eu só falei mal, tá ligado? Tá, vai. Cara, eu achei os soldados extremos lá bem retratados, cara. Tipo, exato. Tinha. Os poderes ficaram legal, o visual ficou igual o da HQ, né? Uhum. Ficou bem legal. E os caras estavam reclamando que os caras destruíam as armaduras com facilidade, né? Uhum. Mas, pô, na própria HQ lá, o cara só não comeu o cu do Stark lá, só não matou ele porque. Sei lá. Ele soltou o último ali, né, do raio. É, não, depois. É, o cara teve que injetar extremes nele pra conseguir vencer os soldados. Exatamente. Então eu acho que, tipo, isso foi um mimimi que eu acho que até que passa, assim. Eu gostei, gostei muito do Guy Pearce, cara. Ficou foda. Eu também, cara, achei legal. Achei que o personagem. O cara achou assim, o cara babacão que se fodeu, depois vou comer tua mulher, filho da puta, tá ligado? Mas ficou legal o personagem dele, cara. O cara mandou bem, assim. Bem canastrão, assim, bem babaca mesmo. Uhum. E as cenas foram boas, cara. Acho que toda hora que mostrava a armadura montando nele, eu falava, porra, os efeitos estão do caralho, assim. Exatamente, cara. De bom ficou isso, né? Pô, a batalha no final eu achei muito massa, porque eu acho tão curta as batalhas nos outros filmes, cara, do. Uhum. Principalmente no primeiro, no primeiro eu achei a batalha no final muito rápida, assim. Não, no segundo então, aí, que os caras soltam um Kamehameha rápido e nada lá e acaba com o cara. E mata tudo, né? Pois é. Eu não assisti o 2 inteiro até hoje. Então eu achei legal a batalha no final lá com as armaduras, tudo. A Hulk Buster ali aparece rapidinho, mas achei maneiro. Uhum. Mas cara, é referência, né? Falando da HQ mesmo, que teve até tipo umas cenas que foram bem fiéis, assim, cara. Inclusive a morte de um dos soldados Extremes, aquilo era no avião, tá ligado? Que ele mata ele com o raio do peito, né? Uhum. Ele foi exatamente igual na HQ. Que eu acho que o filme, cara, usou a ideia melhor do que no roteiro do Warren Ellis em si, assim, da HQ, cara. Ele, tipo, ele coube muito mais ali, coube bem melhor ali do que na HQ em si. Porque o final da HQ, cara, eu achei bem bosta, tá ligado? Uhum. Bem bosta. E no filme eu acho que coube bem mais, cara. No sentido da. Teve uma utilidade os super soldados, entendeu? Sim. É, porque. Até a mulher, até a menina mesmo, cara. Porque no final da HQ, tipo, ela fala, ah, desculpa aí, Tony, eu fiz pra te fuder. Ele fala, não, tá beleza. Ele fala, porra. cara, tem isso também, cara. Essa Rebecca Cole é muito, muito gostosinha, cara. Pô, é a mina gata pra caramba, gata, né, cara? Caralho. Exatamente. Que foda. Pelo menos vale o filme. Vale a regra 13. Não, Não, mas eu, cara, eu realmente, sim, eu me diverti vendo, dei bastante risada, achei as cenas de ações bem feitas. Pra mim valeu, assim, encerrou a trilogia legal. Tem gente que tá falando que é um lixo, que foi horrível, mas, pô, não é bem assim. Eu achei exagero, expectativa demais pro filme, porque achou que ia ser realmente esse é o problema, o pessoal vai querendo assistir uma obra-prima e um filme de super-herói, cara. Não... Porra, tipo, eu sabia que era um filme da Marvel, cara, que é daquele jeito, é o Marvel Way Cinema, e queria ver um Batman ali, tá ligado? Não ia ver. Com a expectativa do Vongadires também, acharam que ia ser tudo aquela coisa foda. Acabaram se fudendo porque não foi. Faltou um pouco de ambição, cara. Até porque no trailer mostrou que tem ambição, entendeu? Ele tem o mesmo tom dos outros filmes da Marvel, né? Exatamente. Filme divertido, descompromissado. Não tem muito. Uhum. Ele é a fórmula que eles acharam e pode ter certeza que é a fórmula que eles vão usar nos outros filmes. O filme não é aquilo tudo, mas ele cumpre o que propõe, vamos dizer assim. É o pipocão, né? Sessão da Tarde. Exatamente, cara. É o pipocão que a Marvel tá fazendo bem feito, fazendo dinheiro pra caralho e chupa DC. É isso que vale. Chupa DC e o filme da Liga. Mas, cara, sério, se você tá reclamando aí que não. Ai, o filme não é bom, o filme é uma bosta, pau no seu cu. Assistiu todo o filme da Marvel. Assistiu tudo o filme da Marvel, achou foda, chegou no último, que é a mesma coisa, criou expectativa e se fodeu. Vai assistir TDKR então. Vai assistir filme iraniano, né? Assistir filme iraniano. Filme de super-herói iraniano. É, teve muito gordo aparecendo em cena ou não? Teve o John Favreau dando uma encoxada no Tony Pinga no comecinho. Ah, então ele comeu no KFC também ou não? Ai, frango? Ele comeu. Eu dei risada dele no começo, né, cara? Não, porra, não. E o papel do rap dele ficou muito legal, cara. Ficou muito legal. As piadinhas deles ficaram boas, cara. Porque ele sempre ficou meio apagado nos outros, né, cara? Ele apagou demais, né, cara? Ele não, ele tipo, teve um papel relevante pra cacete, cara. Uhum. Engraçado também, as piadinhas deles foram boas, cara. Tipo, aquele cara chato, cara. Tipo, puxa saco da empresa, tá ligado? Exatamente, cara. A parada do crachá. Tipo, ele é o baba-uva da empresa mesmo, cara. A parada do crachá, cara, era muito boa. Tipo, ele olhava pra pessoa, tipo, ele tentando ser discreto, né, cara? Batia no peito, assim, pô, tô falando crachá, tô falando crachá. Depois como que tu assumiu como chefe da segurança, as reclamações aumentaram em 300%. E ele fala, que ótimo, muito obrigado. Isso não foi um elogio. Ai, cara. Eu dei o preto e o gordo ficam sem rir porque não entenderam porra nenhuma, né? Pode se foder aí. A gente só chamou vocês pra cumprir cota. Na falta do frango, né? Só pra ocupar espaço, né? Então, galera, vamos encerrando aí esse drops aí, já que. Drops de preguiçoso que não quis escrever resenha. Vou dar considerações finais aí de vocês, então. Bruno? Isso aí, cara. Filme bom pra caramba. Gostei, satisfeito. Era o que eu esperava. Divertido. Filme Marvel Way. E um 8.5 aí, cara. Beleza. Hawkeye. Cara, o filme... Acho que a Marvel podia ter começado melhor essa fase 2 aí. Mas vai dar tudo certo no final, né, cara? Tipo, acho que o Thor vai... A expectativa boa no Thor agora com o diretor do Game of Thrones. E a melhor coisa do filme foi a camiseta da promoção da Telecine, que você pega lá, tipo, combo de pop e ganha camiseta. Eu acho que, tipo, um 6,5 tá de bom tamanho, assim, pro filme. É. E também queria falar pros haters que estavam tirando saco. Ai, chupa Marvete, filme uma merda. Que, tipo, não tem nem como discutir com vocês, então, tá? nós trupica, mas não cai, entendeu, cara? É como eu costumo falar, o seu recalque bate no reatorar e que volta, tá? risco. Tomara que esse filmezinho do Superman aí seja bom e vá bem de bilheteria pra ver se vocês saem desse atoleiro que vocês estão. É. Eu tenho que ficar quieto que eu sou putinha do Superman, cara. Eu sou espião nessa. Não, espião. Mas eu espero que o filme seja bom do Superman também, cara. Depois a gente fala sobre isso mais adiante. Exato. Chupa descer só pra, né? Aquela boca. Evandro, quais são suas considerações finais? Cara, a consideração, sim, o filme foi divertido, atendeu minhas expectativas, as atuações estão boas. Dou uma nota 7,5, tá de boa pro filme. Começou. Pra mim começou bem a fase 2. Eu tô tranquilo, tô de boa. Aguardar os outros. E aí, Lixes, fala aí alguma coisa de consideração sobre o filme que tu não viu ainda. Oh, eu acho que devia ter mais gordo no filme, mais preto. Eu acho que o Patriota de Ferro devia aparecer mais. Não, mas eu não sei quanto tempo ele aparece, mas. Não, mas ele é um alívio cômico ali, tipo, ele é um alívio cômico. Durma com essa. Viu? Durma com essa. O preto e o gordo. Preto tipo é a graça do negócio. O preto e o gordo são o alívio cômico. O que tu acha disso, Diogo? Chupa minha pica de ferro, DC. Então tá, galera. Vamos encerrar esse drops aí. Valeu a presença. Essa semana tem mais aí. Assistam o podcast. Ou ouçam, sei lá. Meu Deus. Fazer coisa sem pauta é foda, né? É o Marvel. É o MRZ Way, né? De podcast. Até o próximo Drops, ou não. Não, ou não é Jovem Nerd, velho. Para de usar isso. Ah, é. Deu quanto tempo aí, Evana? Foi o que eu perguntei agora no chat. Eu não vi. Pra não ficar falando durante o... sabe? Não, e o legal é que o Bruno Burro ainda pergunta pro Evandro, quem tá gravando é o Hawkeye. Ah, é o Hawkeye, acostumado.